Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família. Esta semana, no Álbum de Família, a escuta integral de um dos discos mais importantes para a música soul, o registro Otis Blue, Otis Redding, Sing Soul, de 1966. Apesar da sua morte em 1967, Otis Redding deixou um legado incontornável. Ele é responsável por algumas das mais importantes transformações da música soul, ao torná-la moderna e apelativa para um público mais jovem. Redding começou a carreira em 1962 com um estilo muito próximo de Little Richard, mas com o passar dos anos tornou a sua escrita mais sofisticada, também pelo facto de reunir à sua volta músicos de excelência, como são, por exemplo, os Bar Keys ou Booker T and the MGs. Ao longo da sua curta carreira, deu ao mundo alguns dos maiores clássicos da música soul, e se no início era obviamente mais popular entre a comunidade afro-americana, a sua música rapidamente conquistou o público branco, não só nos Estados Unidos, mas também no Reino Unido e outros países. Otis Redding é um dos responsáveis pela maturidade que a música soul atingiu nos anos 60. Foi também um dos maiores impulsionadores do som da editora Stax neste período, que divulgava, acima de tudo, nomes associados à soul do sul dos Estados Unidos da América. No álbum de família, Otis Blue, Otis Redding Sing Soul, o cantor é acompanhado por executantes exímios, incluindo músicos da banda Booker T and the MGs, pelas secções de sopro dos Marquise e dos Memphis Horns, e ainda do piano de Isaac Hayes, que acompanhou também a produção do registro. A maior parte das canções são versões. 3 desses temas pertencem a um dos ídolos de Redding, Sam Cooke, que tinha morrido alguns meses antes. Na Radar, início do álbum de família com All Man Trouble, original de Redding, assim como Respect, clássico maior da soul, que conheceu enorme êxito global com a interpretação de Aretha Franklin em 1967. Esta sequência termina com A Change Is Gonna Come, de Sam Cooke. Look like I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know change has gotta come now. Ooh, yes it is now. Oh man, oh man, it's been too hard living, oh man, and I'm afraid to die. I don't know what's up there beyond the clouds. It's been a long time coming. I know change has gotta come. Oh yes it is. There's a time I will go to my brother. Oh, man. I've asked my brother, will you help me? He turned me down. And then I asked my dear mother. Oh, I said, mother, I'm down on my knees. Somehow I thought I was still able to try to carry on. It's been a long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes it is. Just like I said, I went to my little bitty brother. Down, and then I go to my little mother, my dear mother, oh man. I said, mother, I'm down on my knees. But there was a time that I thought, Lord, this could last long, oh man. Somehow I thought I was still able. Carry on. It's been a long time coming, but I know change gotta go. It's been so long, a little too long, but a change has gotta go. Otis Redding nasceu na cidade de Dodson, na Geórgia, em 1941. Ainda em criança, e como acontecia com outros colegas da sua idade, começou a cantar no coro da Igreja Batista de Vineville, ao mesmo tempo que aprendia a tocar guitarra e piano. A aprendizagem que recebera na igreja deu forte impulso para as aulas de canto que Otis viria a ter a partir dos 10 anos de idade. Já no liceu, Otis Redding acaba por integrar uma banda com colegas da escola e que todos os fins de semana ia a uma rádio local tocar algumas canções. Já nesta altura, Otis Redding revelava que uma das suas maiores inspirações era Little Richard, que tinha surgido com o seu rock and roll e soul em inícios dos anos 50. Little Richard permaneceu sempre uma referência na música de Redding. Seguiram-se alguns concursos de talentos, a maior parte ganhos por Otis Redding. Foi num desses concursos locais que conheceu o guitarrista Johnny Jenkins, que durante uma atuação se ofereceu para ajudar o jovem Otis Redding. Com Jenkins na guitarra, Redding vence esse concurso de talentos e mais alguns que se seguiram. O sucesso a nível local deu direito a um convite da banda P.T. Cake and the Mighty Panthers, exatamente para a posição de vocalista. O grupo integrava também o guitarrista Johnny Jenkins. E com esta banda, Redding andou em digressão pelos estados sulistas da América. O talento da guitarra de Jenkins leva a um dos diretores da editora Atlantic a convidá-lo para sessões nos estúdios da Stax. Quando foi agendada uma das sessões, Redding teve de levar Jenkins porque o músico não sabia guiar. A sessão lá aconteceu com a banda Booker T and the MGs. Como a gravação decorreu sem problemas e terminou antes do previsto, os músicos convidaram Redding para cantar um bocadinho. Otis entrou no estúdio e interpretou Hey Hey Baby, seguida de These Arms of Mine. E se a primeira música não chamou muito a atenção, já não se pode dizer o mesmo do segundo tema. Todos ficaram entusiasmados com a balada escrita pelo próprio Redding. Felizmente, as duas músicas foram gravadas. Convenceram a editora Stax e é assim que começa a carreira a solo de Otis, com a edição do lado A, These Arms of Mine. Quando chegou ao mercado, vendeu mais de 800 mil cópias, tornando-se num sucesso da música solo. Na Radar, continuamos com Otis Blue, Otis Redding Sing Soul, agora com Down in the Valley, de Solomon Burke, e depois I've Been Loving You Too Long. Down in the a habit to me. Ooh, loving you too long. I don't want to stop now. Oh. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now. You're tired and your love is growing cold. My love is growing stronger as our affair grows old. I've been loving you, oh, too long, to stop now. Oh, oh, oh, I've been loving you. O sucesso do single These Arms of Mine fez com que a editora Stax prolongasse a relação com Otis Redding. Por isso mesmo, durante os anos de 62 e de 63, Redding participou em várias sessões de estúdio até ter um bom alinhamento de músicas a editar num longa duração. O álbum de estreia Pain in My Heart saiu a 1 de janeiro de 1964 e não só entrou bem posicionado na tabela de vendas de R&B, como chegou mesmo a entrar na tabela geral da Billboard. Seguiu-se um disco ao vivo, encomendado pela Atlantic, em que vários músicos acompanharam um ex-boxer, Sylvester Huckabee. Nesta altura da carreira, Otis decidiu escrever temas mais lentos, baladas soul, como Mr. Pitiful, e que viriam a integrar o segundo álbum, The Great Otis Redding Sings Soul Ballads, editado em 1965. Neste período, o público de Redding era ainda, na sua maioria, afro-americano, mas aos poucos as suas canções passavam para um público mais alargado e até famoso. Do outro lado do oceano, no Reino Unido, a soul de Redding chamou a atenção dos Rolling Stones e também dos Beatles. Aliás, os Rolling Stones viriam mesmo a gravar duas músicas de Otis, That's How Strong My Love Is e Pain in My Heart. Otis Redding agradeceu e respondeu com a sua versão de Satisfaction, que se encontra no álbum de família desta semana. Na cidade de Memphis, e no verão de 1965, Otis Redding e alguns músicos mais chegados passaram um dia a trabalhar em novas canções. E nessas 24 horas nasceram quase todas as músicas que estamos hoje a ouvir. Existem alguns originais e várias versões, é certo, mas nesse curto espaço de tempo, Otis fez das canções alheias suas, oferecendo a sua voz particular, a sua entrega única. Além da voz de Otis Redding, estavam presentes nessas sessões Steve Cropper na guitarra, Donald Dunn no baixo, Al Jackson Jr. na bateria, Isaac Hayes nos teclados e, na secção de sopro, Wayne Jackson e Gene Miller no trompete e Andrew Love e Fred Newman no saxofone. Na produção estava Steve Cropper e Isaac Hayes, nesta altura ainda longe de se lançar a solo. Bastaram essas 24 horas em estúdio para que nascesse um dos mais importantes discos da música soul da história. Nestas 11 músicas que hoje recuperamos, Otis Redding parte do R&B e da soul, mas explora outros rumos numa feliz mistura de blues, gospel, rock e até pop. Com este trabalho, este som atinge a maturidade e acaba finalmente por saltar barreiras raciais, sociológicas e musicais. Um marco da história da música popular para continuar a ouvir na Radar agora com Shake, de Sam Cooke, pelo meio My Girl, de Smokey Robinson, e a fechar esta sequência de temas, a versão de Redding para Wonderful World, também da autoria de Sam Cooke. Thank you. Em 1966, quando Otis Blue, Otis Redding, Sing Soul chegou às lojas, transformou-se num sucesso imediato, dando origem a alguns clássicos instantâneos da soul norte-americana. Chegou a número 1 da tabela R&B e à posição 75 da Billboard. No Reino Unido, surgiu de forma surpreendente no 6º lugar dos álbuns mais vendidos. O enorme salto que Otis Redding dá, em termos de composição e arranjos da música soul, revela um álbum que olha claramente para as futuras possibilidades do género e que foram exploradas por colegas de Redding, como por exemplo Isaac Hayes, que até recebemos há pouco tempo no álbum de família. A produção é intemporal, com uma das melhores captações de som da época, como aliás era habitual nos estúdios da Stax e Motown. Por outro lado, é fundamental destacar a prestação de Otis, que se entrega de corpo e alma à interpretação, demonstrando todo o seu poder vocal. Pouco tempo depois de Otis Blue, e ainda durante 1966, sai o registro de Otis Redding Dictionary of Soul, o último álbum que Otis completou em vida, e onde surge, por exemplo, o tema Day Tripper dos Beatles, entre outras versões, além, claro, de alguns originais. Neste trabalho, Redding tenta puxar ainda mais os limites da soul rumo a uma maior audiência. O álbum foi, acima de tudo, um indicativo dos caminhos ainda a percorrer pelo cantor. Olhe-se, por exemplo, para o concerto de Otis Redding no Festival Pop de Monterey, de 1967, onde a sua soul emocionou o público do Verão do Amor, mais ligado ao rock and roll. Infelizmente, o futuro de Otis Redding foi interrompido por um trágico acidente de avião que também tirou a vida a 4 músicos dos Bar Keys. O acidente fatal aconteceu a 10 de dezembro de 1967. Dias antes, tinha gravado Sitting on the Dock of the Bay, uma das músicas mais emblemáticas de sempre, e não só, da soul. Otis deixou muito material gravado nos estúdios da Stax e algumas atuações. Todo esse material tem sido editado ao longo das últimas décadas, incluindo edições especiais com outtakes e outras raridades do álbum de família desta semana. Na Radar vamos encerrar o programa dedicado àquele que foi apelidado de Rei da Soul. Para o final de Otis Blue, Otis Redding, Sing Soul, ficam os temas Rock Me Baby, de B.B. King, depois I Can't Get No Satisfaction, dos Rolling Stones, e a fechar You Don't Miss Your Water, de William Bell. Este é Otis Redding, em 1966. Baby. back. But now that you left me, oh, how I cry, I do cry. You don't miss your water till you ever run dry. I kept you crying, sad and blue. Oh my God, I was a playboy. I just wouldn't be true. But now that you left me, good Lord, how I cry! I keep crying, I keep crying. I didn't miss my water. No, I never miss my water till my well run dry. I sit here and wonder how in the world this could be. Oh, man, I never thought you'd ever leave me. But now that you left me, good Lord, how I cry. You don't miss your wall, you don't miss your wall till your well run dry. Ooh, you don't miss your wall, you don't miss your wall till your well run dry. I miss my water, I keep missing my water, I keep missing my water. Well, I want my water, I need my water, I love my water, and I want my water, and I'm a little thirsty now, and I'm a little thirsty now, I want my water. Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3, e domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família.